Controle Salvador, Lona 097, subida Arbor, cruza Miguel. Sul 097, boa tarde, contato radar na decolagem direto Elefa, vigilância. Boa tarde, direto Elefa, com 097. Meu sócio, sequência livre, boa tarde. Apoie esse contorno. Decola da 90 com a esquerda, perfil da Roma, transição da CAP. 5503, transporte 198, controle. Autorizado, 160 Barreira, do IC42 até Lapa, depois comprando a rota do plano. Decola da 10 com a esquerda, perfil da Momo, FASAP, 5503 no transponder e o controle saída 198, passaria do 2231. Azul 41 no último, agora o centro Recife, 128, décima 8, ao teste 126, décima 0. 288, 360, 41 no último, boa tarde. Nicola da 10, curva direita, no perfil da Dael, lida, mod. 5475, transporte 198, controlado. Para Dael, para Galeão, 3145. O tráfico Salvador, o gol 1169, está na posição 7, centro da ordem, autorização de tráfico para Guarulhos. Imóvel 69, o número 2 para a foto, detalhe da Elfa. Guardando. Alterno 135, decimal. 133, decimal 25, alternado tem um bom gol. Seu antigo, 1251, alternado no 3325, obrigado. Agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterno 126, decimal 0. 288, 260, 097, boa tarde. Muito boa tarde, passando para a Bolívia no 160, receita 150 com a Oscar. Azul 4206 contra o Salvador, tendo identificação dessa via chegada a Mari para o nível 050, já está o centímetro no 011. Via Mari para o 050, está no 901, falando que perdeu contato com o Recife, 4206. Poder voar em Papi ou Duna, só. André de Papi. Papi, obrigado. A nave saiu um pouquinho só a esquerda aqui para desviar do fundo. Reportar quando pronto, são 3, 1, 4, 1. 1, 1, 69, Sofia. 1, 1, 69, pronto para a cota. 360, autorizado para Guarulhos, via Elpizuru 1-0, até Taubaté, tentada 1-0, curva direita, prefeito Gadael, linda, ótima. 5-5-1-0, transponde 19-8, controle. Autorizado 360, via Elpizuru 1-0, Taubaté, roda 1-0 com curva à direita. Saída da Gadael, linda. É pura confirmar o resto da transmissão? Saída da Elida, Mótica. O transponder é o 5510 e o controle em 119.80. Então, a saída da Elida, Mótica. 5510, transponder 109.8, controle 1169. 3325, qual seria a outra frequência? 1251 na primária, secundária 1-33-25. Flash 25 com 3325, 6355, obrigado. No 869 está autorizado a assinar o procedimento elétrico 650 desta para 2 ampéis. Altimetro 0-1-1. Ponto autorizado, final do procedimento de LS 72-1-0-9. Boa no 869. Passarelo 2231. Passarelo 2231 na 3, autorizado no mundo. Chama taxa 2231. Chama 3217. 3217, portão 01, autorizado, chama taxa. Autorizado, chama para o taxa 3217. Para estacionamento no 7, ou 1-1-69. Azul 420, me está autorizado a final do procedimento elétrico. Se deixou no 0, desça para 2 ou 100. Alternativa no 011, a porta está pesada. Brasil no 011, autorizado, ele é 6, 400. 400. 3693, Oscar, Satélite, Constante, Francoca, Galeão, 360, 340, Cefária da Elma. Para o táxi passareto 2231, 67 a bordo, 5 horas, Brasília. Segundo táxi autorizado até através do 62, e vamos lá, aguarde, tá, que eu segui. Até através do 62, 2231, aguarde. Aguarde, Ministério de Sete, chama a Sacana. Faz a passagem do ATR da Passaredo, minha retaguarda, aí inicia no 7, o 9 menor. Através do 62231. Presidente 2231, como que... Agora somente o nome da técnica, tá? Mantenha a posição. Ativa, mantém o através do 62, agora do carro. Aprovo para o táxi 3297175, 3 horas e 20, altera Campinas. 62, 210, comissão África, passando de boa, 90. 9210, controle Salvador, antena de identificação, desça. Via chegada mais para o Nisa 050 na chegada, Maré, a gente copia na trama 09. Queria agradecer para o 050, sendo a posse geral de Bona 09, chegada a Maré, se possível, vale dar 3x3, Tato, a chamada 9210. Já está, desça, 9210. Número 2, eu estou aguardando. Aguardando. number 9631, close to clear. 7208, para o táxi, chama a torre em 1895. Chamado. Controle Salvador, acionar 6210. 6210, controle. Se possível, voe diretamente do NAS. 6210, desça para 2100. Alto, metro 10, onde está autorizado o nosso procedimento elétrico sobre o modelo. Apresenta o Dona, reporte estabilizado. Quando Dona, 2000 pés, altímetro 1011, baixar 62, 10. Quadro approach, frequency 119.8. Destination level 340, so Zulu 3 and 2, taking off from runway 10 with a left turn after departing Momo Nemi, 5473, 19.8, follow that one radio, and 6314. Could you please confirm just this flight level, 340? Affirm 340. Is that correct, call me radio on 022. Salvador, flat tango, Luna 99, Tano Gate 9, transformação para Fortuna, 340, para o seu lugar. 340, confirma, é o número 2 para a cópia? 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 9, 3, 9, 3, no Gate 1, 0, autorização. Beleza, Salvador Azul, 4, 206, canal. Fala, volume 20. Aonde eu chego? Pra Juliette, até o Pati 3 ou na posição salte aqui? Essa posição já tá ok, já. A relaxação já está passando o... Tá ok, muito obrigado. Azul 4-2 é minha? 4-2 é minha, boa tarde. A alta na sala 7 da Juliette, prevista 0-1. Que não vai chamar essa Juliette? O link 04, nas coisas. Você está de voo? É, TGL na 1-0? Gente, só mais um minutinho que eu faço, o 04. Ah, chega de chamar pronto. Alô? 19-8, obrigado, boa tarde. 4350 Alterna Campinas. Boa tarde, passarei 2231. Passarei 2231, boa tarde, contato radar na decolagem, super nível 1-0 na saída Momo Transição WhatsApp. 1-0 Momo WhatsApp, livre da restrição já? Livre da restrição vertical. Obrigado, 2231. Pode ser a 1895, 1011, boa. Índia, pode ser a 1895, corrigindo o PAB 181. 181, gente. Obrigado. Olha, é o 4308 na Delta para Alfa e Golfo. Esquerda de Alfa até Golfo 3008. Autorizado esquerda, Alfa e Golfo 08. Na posição, o nome é menor. Paulo, eu tenho isso retornando. Você pode confirmar o vento na cabeceira? Na cabeceira 130 com 7. Azul 4206, autorizado ingresso Juliette para o portão 01. Juliette 01, azul 42. O azul 6919 para o Fokker. 44, Campinas, autorizado 340, Velper 010, Tempo Baga, após Velper 016, Belo Horizonte, com foco. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael Leda, ótima. Aciona 5525, transponder, e o controle em 119, decimal 8. Autorizado, então, Campinas, da 3430, da 010, Cotardo, da 019, Trava Pérola. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da Dael Leda, transmissão máxima. Você tem que fazer o tempo da transponder, para ter o saído, 119, decimal 8, a 9-9 correto, no 9 chama pronto com o espectro. Táxi, o Oceano 393, 112 a bordo, 3:53 para Campinas. 5-5, controle 1-9, decimal 8, bom voo. Campinas 9-8, obrigado, 1-9. Uno, Índia, por espera, torre 10295, 3-3. 0-1-1. Outro chamador, 3297, passa 1-7-0. 7-7, chama agora o centro Recife, 1-2-5 decimal 1, alterno 1-3-5 decimal 8. Estabilizador NS, Oceano 62, 1-0. 62, 1-0, chama agora a torre 1-1-8 decimal 9. Torre 2-9-5, Oceano 62, 1-0, boa. Passou de Salvador, gol, 1-1-6-9, Dael, passando 2-7. Voo 1169. Boa tarde, contato Radar Decolagem, sou para o mesmo 360 na saída da EL, transição módula. 360, transição módula, livre, na da EL, 1169. I'm 3190, clear ILS final approach to runway 10, descend to 2000 feet, descend to 1011, report set. Fazer o pushback só até uns 5, 6 metros para trás e taxiar de novo para frente, pode ser? Rodando com a equipe de sol, o Michael Coutinho. Obrigado. Curitiba 04, isso aqui? Salvador, Salvador, você curte da 1-0, 1510. Após decolagem, a curva em coordenação 4-2 Salvador. 0121 no transponder, 119 de cima 8, controle o Olímpio 04. Para o táxi, chefe 2895, 04. Turno 09, livre táxi, chama para ingresso. Passamento 09, escuta. 45, contato na danada colagem, escuta para o nível 360. 360, posso levar direto para eu, Oleda? Autorizado direto da EL, tanto 3145. Quando da EL está presente, grato 3145. Tudo bom? Tomara. Gente. É 3145. 6314-18, autorizado, senhor Tec. Autorizado, 6314. Copia. autorizado 360, vento 010 até Fumagem, após vento 016, Belo Horizonte, Chomote, conforme. Decola da 10, curva direita, no perfil da Edael, Lida, ótima. 5532, o transponder 198, controle. Autorizado decolagem aqui de Salvador na pista 10 com curva pela direita, da Elda da Mótima, depois a Turbulo 1-0, Pubada, Turbulo 1, Belo Horizonte, Chomode com passa na rota posteriormente, 1-3-6-0, essa é 9-5-5-3-2 e contato com o controle de 1-2. Juliette 04. 10 para o 04, Xenia 62, anotar. Transaxe Xenia 3-1-4, 1-3-2 a bordo. Autonomia de 3 horas, alterna Recife. Correio Salvador, é o Papa Romeu, alterna de aviação. Hoje você é visual com a Airbus da TAM na curta final? Ah, sim, Pati. Segue na reta agora do Airbus com base pela direita para 1-7. Passarei 2231, está autorizado direto barreira. direto, Barreiro, muito grato, 2231. Chamar agora o centro Recife, 1, 2, 5, décima 1, não tem 1, 3, 3, décima 1, 2, 5. 2, 5, 1, 2, 3, 2, 5, grato, uma CV. Juliette Serra, no solo 07, livre táxi, parte 4. Decolador 07, controle 1, na decimal 8, bom voo. 098, obrigado, outra varela. O Salvador, o gol 1, perdão, gol 9076, posição 3, autorização, pode ser essa também. 9076, 3, autorizado, chama a taxa. Chama aí o site, gol 9076. 340, na mão, Nenim. Oxe, né, 6304, possibilidade de voar Cosmo ou Neném, na presente? Eu tô vendo esse Cosmo. Cosmo na... na prova, obrigado, né, 304. Centro 560, chama agora a torre 118, décima 9. 18.5, obrigado. Passarei 2231, chama agora o centro Recife 128, décima 8, alterno 126, décima 0. Recife agora 1288, alterno 260, 2231, Papa 7. Esquerda, reparte na pena do vento, dá no zero, no 1500 pés. Posso reparte na pena do vento, 1500 pés. Salvador, ou da direção? Prossiga. Passado para o banco. Frequência livre até o Juliette Serra. De 147, alternativa é o Galeão para a linha de 4 horas. Alternativa 147? É, alternativa 146, melhor. 146, vem à direita, vem de 47, 35, 11. Direita de 1894, obrigado, Gustavo. Fala o Mike até o Kilo? Na 16 federal, pode fazer o pushback uns 4, 5 metros para trás? Sim, tem um trecho baixo em 3 dos 100, né? Obrigado. A 9393, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 2. 1-3-3-2-5-3-9-3-9-3. Controle de Salvador, gol 1-1-6-6, muito boa tarde. Passando 1-9-0 para 1-5-0, passando para a bola. Sou o nome meu é controle Salvador. Sem identificação, deixa eu ver a chegada malha para o nível 050, ajuste o altímetro no 011. 050, no 011, descendo a malha. Autorizaria a proibição? Eu acho que é a última malha. Sobre SAP. SAP, o nome da minha brigada. Mais 076, após o airbus da TAN, na curta final, ali mantém o 10. Após o airbus da curta, ali mantém, com o 9076. 7 alfa e retornar via kill? Não, eu vou ficar aqui mesmo, e só vão ingressar. Agora, para taxiar ali, eu estaria Juliette, voltaria na contramão aqui e entraria aqui nesse caixa de novo. Então, enchi o táxi e chama para ingressar no caixa principal. Tá joia, obrigado. Para o cansaço da nave da mais, o nosso todo, 1-1-1, 4 horas de esperança. Tá parado aí? 9-9, limitado, bate 1 no índio, ponto espera 18-9-5, meio horas de ajuste, boa. 1-0-1-1, língua, ponto espera, 1-0, 1-1-8-9-5, azul, 0-9. Girando base, ponto era no final, 0-4. Salvador, tá 3-5-6-0, livrão. 3560, tá civil alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, apontará 3560. Devoção, Mike Hotel Kilo. Viu, Mike Hotel Kilo, até a saída do Pátio 3, tá autorizado. Grato. Toque emitido não no zero, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 09. Livro está sendo emitido 04. Colado 076, decolado 114, controle 19.8 com voo. 098, vou no 076, obrigado, boa tarde. Tarde de eu chegar na Juliette, fazer um 180 e voltar para a posição original, pelo próprio pátio. Da companhia essa direita, será autorizado. Então, eu giraria aqui pela esquerda mesmo para não atrapalhar o colega e voltaria aqui por esse pátio mesmo. Ok, então gira aí perto, próximo na posição 62 aí do pátio 3, faço o giro, sem interferir com o pátio 1. Obrigado pela atenção. 3560, antes da Juliette. 3560, ingresso a Juliette, por favor. Juliette, posição 1, 3560. Setor 8. Confirma o portão? 8, 08. 08, 6, 5, 6, 0. Vamos lá. 9-9, após o P3 da Força Aérea na curta final, ali mantém um 0. Vamos lá, 9-9, 2008, 5-3, no 4, ó. Thank you. Passada de São Paulo, Salvador. Satan Gosta, Delta Uniforme, controle Salvador, Salvador, tá na escuta. Reconstrução em Vaz, 1 no meio, que é o Flash, ao centro em Salvador, 101, reposto para o ingresso em corredor interlago. O seu partiu, agradece a força, obrigado, motores em alta. Nada de conhecer. Frego, Vera Cruz, reporte Paris para ingresso no corredor interlado. Dessa vez chegada a ponto para o nível 060, ajuste ao altímetro no 011. Estão no zero ou no 1500 pés? Caramba, já estou no 1500, já não tiveram quatro. Seu 300 pés, esquerda 1, 300 para acessar o localizador do próximo aqui no posto. Agora o centro vertigo, 1, 2. Décima 1, alterno 1, 3, 3, décima 1, 2. Ah, 1, 2, 5, 1, 1, 3, 3, 2, 5. Correto. Porto hidrato, Goronzão, 7, 6, boa tarde. Fazendo forma máxima forma, a cor 095. 095, força aérea 2505, prossiga. Os localizadores na forma mais que no agora, 1, 1, 8, 7, 9, 18, 9, 6.